Essa é quando desconecta. Mas vem cá, a gente tá com o áudio do Skype. Eu mutei o Skype. Você não apareceu pra mim, não. Tô eu e esse teste, não sei o quê. Acho que você deve ter se conectado em outra parada, não é não? Em outro servidor. Abri. Qual foi o servidor que você se conectou? Foi o Ninjammer ou foi o Nimbot? Não, a gente tava usando o Nimbot. Ah, tu tava no Ninjammer. Então, tu tava em um, eu tava em outro. Fica nesse aí, fica nesse aí.